foi muito produtivo essa noite hoje, em que o Ministério Público de Minas Gerais ouviu o povo do Estado de Minas Gerais, e nomeadamente o povo da região da possível Arena MRV, e saber a vontade dele. Nós estamos atuando no sentido de adequar a situação do meio ambiente com a utilidade pública. Nesse momento, nós estamos formando opinião para tomar as decisões que vão ser tomadas perante o Poder Judiciário. E nada impede que dessas decisões, ou dessa decisão, venha um acordo no Poder Judiciário compensatório, desde que seja aceito. Na verdade, o que nós queremos é somar ao povo do Estado de Minas Gerais. E foi uma noite assim que o Ministério Público realmente está em festa. O povo civil presente, ordeiramente, as torcidas do Atlético, os atleticanos vieram de forma extremamente ordeira. Todos participaram, tivemos a participação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, dos órgãos todos que compõem esse cenário, que é um cenário complexo, porque a possível arena será de um impacto na região enorme, mas tudo será feito e nós estamos procurando fazer de uma forma extremamente ordeira, de uma certa forma ouvindo a todos e somar. Na verdade, hoje é um dia de festa para o Ministério Público, em que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público abriu as suas portas para ouvir a opinião do povo, que foi tudo gravado hoje, vai fazer parte do inquérito civil público que está em andamento. Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos entenda, o motivador desse processo nosso, dessa ação que nós tomamos, foi uma denúncia anônima que nós somos obrigados a dar prosseguimento. Por questão de lei, nós somos obrigados a dar continuidade. E foi entrado esse pedido de tutela perante o Poder Judiciário, porque nós tínhamos um prazo a cumprir de acordo com a normatização legal de fazer. A partir disso, o objetivo nosso, quando nós entramos, é de fazer exatamente isso que nós fizemos, que não houve tempo hábil de fazer antes. Ouvir, o Ministério Público ouvir o povo, e a partir daí nós tomarmos o alinhamento que deve ser tomado, tudo dentro da legalidade vai ser feito.